Já que estamos a falar do MySpace, podemos continuar a falar dos apoios. Há pouco o Buda falou do apoio da Câmara de Braga, temos agora o MySpace também funcionou como um apoio, não pessoal, mas de forma a vocês terem um contacto mais direto com o público. Quero que vocês falem um pouco dos apoios que recebem, da sustentabilidade que a banda tem, o que é preciso para conseguirem essa tal sustentabilidade que vos permite continuar a carreira, e se vocês recebem os apoios ou não, e de que forma é que esse processo se desenrola. Nós tivemos um apoio fundamental para o primeiro disco, que foi um mecenato da Take It Easy, que é uma empresa de Lisboa, uma produtora audiovisual, que nos fez foi nosso mecenas no disco, portanto suportou os custos de produção do disco. E temos o tal apoio enorme, que não é um apoio propriamente direto, mas é um apoio fundamental da Câmara de Braga ao ter construído as salas e ao estarmos a utilizar e a usufruir das salas. Esses são, se calhar, os grandes apoios que nós temos visíveis. Depois temos o apoio da família e amigos, que são essenciais. Creio que Temos as primeiras um, pessoas a irem aos vossos concertos, se se calhar, forem. nem tanto do ir aos concertos, mas do ajudar e de facilitar a vida pessoal, de forma a que seja possível fazer concertos. Eu tenho um filho pequeno, portanto, sempre que toco, alguém tem que ficar com o meu filho, e isso é fundamental. São apoios indiretos, mas são fundamentais e não são apoios institucionais. Temos um grande amigo nosso, o Pedro, que é mais um monstro mau, que é quem tem feito, que faz som nos nossos concertos, que é também um super apoio, ou seja, é um quinto elemento basicamente da banda. Um gajo trabalha tanto ou mais do que nós, e que é fundamental A estrutura, para a não é? evolução da banda e para a progressão da banda. António, não sei se partilhas a mesma opinião. No teu Eu caso, talvez seja um concordo pouco diferente. completamente quando o Buda diz que o apoio da família e dos amigos é, apesar de certo modo às vezes ser indireto ou não se notar tanto aos olhos do público, é fundamental. Relativamente à sustentabilidade, eu digo que os Artlique, para já, a sustentabilidade dela é às vezes algum dinheiro que arranjam nos concertos, por vezes nem dá para sobreviver, se fôssemos a depender disso, e mesmo o que tirámos das nossas mesadas. Porque muitas vezes, em vez de sairmos à noite ou irmos para os copos, tiramos esse dinheiro de parte, quando temos que comprar material, são determinados sacrifícios que a gente faz, mas que no fundo acabam por compensar, não é? Porque Depende um estamos a bocadinho de investir vocês. é como estamos a investir no nosso sonho. Exato, ainda estão no início do investimento, não é? Exato. É um sonho dos Artlique, certamente, e confirma-me isto, por favor, António, fazer com que a banda no futuro até acabe por ser sustentável, não é? Exatamente, obviamente. Assim, todos nós estudamos, tentamos arranjar um emprego para nos sustentar neste momento, mas sabemos que é difícil em Portugal, como o Buda disse. Não há o apoio que a música, de certo modo, deveria ter, e há que ter algo paralelo para nos sustentar. Exato, há pouco estavas a falar comigo lá fora, ainda antes de a gente começar a conversa, que pretendes continuar os estudos, mas também pretendes continuar com o teu mundo ligado à música. É fácil conciliares isso? Assim, eu neste momento, como ainda não trabalho, não posso dizer algo assertivo, mas vou tentar conciliar as coisas. Pelo menos aos fins de semana, creio que dá para nos juntarmos todos, tocarmos, marcar concertos. E depois, durante a semana, logo se vê. Mas o importante é nunca desistir.